Meu amigo Vanderlei, tempero da casa. Estourado. Chama no piseiro, papai. Simbora! Bora, Ivanzinho Produções. Cacique Pumbi Mix. Tô na esquina, choperia. Toda a galera de São Vicente, São Paulo, vem! Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectada essa pura harmonia que me contagia, não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você voltar pra mim. É faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. No camarote dessa festa, eu quero ver você cantar pra mim. É faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Simbora! Ué! Pesadinha. Chama papai, meu parceiro R Índio. Toda a galera de Baixa Grande, tamo junto, meu parceiro. Bora, parceiro Gui Fest, povoado Tebaia. Sua graça e sua harmonia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectada essa pura harmonia que me contagia, não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. Vai, mãe, vai. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, Crisdense. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. É faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. É faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando, tá. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Simbora! Live aniversário, show!